Louvado seja o nome do Senhor, irmãos e irmãs, nesse dia de ação de graças, nós estamos agradecendo ao Senhor mais uma vez e agora finalizando esse momento de gratidão por 4 anos de ministério, ministério interdenominacional, ministério para transmitir a palavra do Senhor em forma de uma devocional. Agradecemos ao Senhor por esses 4 anos. Nos últimos dias eu venho comentando vários detalhes desse período e agora encerramos. Essa é a primeira coisa que eu quero lhe dizer. A segunda, nós estamos também hoje enviando para você duas devocionais. São duas devocionais curtas, você pode ler hoje as duas, ou se quiser, leia hoje uma, amanhã outra, ou quando você quiser, faça a leitura das duas, ou não é bem a leitura, receba, né, uma palavra, você vai ouvir ou uma, ou vai ouvir as duas, quando você desejar. E em terceiro lugar, me dirijo especialmente ao grupo de WhatsApp, que foi aberto recentemente, o grupo da Casa da Juventude Metodista, porque o ano que vem marca 30 anos do início desse trabalho e os irmãos têm se reencontrado ontem. E antes de ontem comemorar o aniversário do Glauber. E nós estamos muito felizes, estamos muito felizes por esse encontro. Quero apenas dizer que nesses dias eu mandei as devocionais para o grupo de WhatsApp. Mas a partir de agora, encerrando os salmos, só para vocês saberem aquilo que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, dá o endereço do blog. Mas a partir de agora, nós não vamos mais mandar para o grupo de WhatsApp. Por quê? Porque é um grupo de congraçamento, é um grupo de confraternização, de lembrança, de nostalgia. Um momento muito gostoso de celebração da amizade, da unidade, do carinho que uns têm para com os outros, do amor que há entre esses irmãos passados 30 anos e muitos estão em regiões diferentes, como André em Goiânia, outra Andreinha aqui mesmo, em Caratinga. A Lourdes está nos Estados Unidos, pelo que nós temos visto as postagens. Então é um momento de grande congraçamento. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então, nesse grupo de WhatsApp, fica claro que a ideia, e nós vamos permanecer nele, a ideia é celebrar a amizade, celebrar o carinho, celebrar com ação de graça aquilo que Deus realizou na vida de todos nós há 30 anos atrás. Então, louvado seja Deus por isso. Mas não é um grupo de WhatsApp voltado para, especificamente voltado para devocionais, para estudos bíblicos. Não, é um grupo gostoso de comunhão, de celebração, de amizade mesmo, né? De carinho. Então, louvamos a Deus por esse grupo. A partir de hoje, portanto, nós nos colocamos à disposição. Quem quiser ouvir, peço até ao Paulo Machado, que abriu o grupo, junto com outros irmãos, que possa fazer a gentileza de comunicar aos irmãos. Olha, se eles quiserem participar de um outro grupo de WhatsApp que tem por finalidade fazer uma devocional sobre um capítulo da Bíblia, então liguem para nós, alguns já estão no grupo, liguem para nós e nós vamos inserir você nesse grupo e peço também que transmita o endereço do blog, transmitam o endereço do blog, onde há mais de 600 capítulos ministrados aí, nesses 4 anos. Então, quem desejar, ligue para nós. Se desejar participar desse grupo. Santidade Bíblica. Começou como Notícias do Pastor Gama e agora chama-se Santidade Bíblica. E quem não desejar, nós nos comunicamos na celebração da amizade, da unidade, pelo grupo da Casa da Juventude. Tá bem? Acho que ficou claro. Se alguém desejar receber permanentemente, a gente envia. E alguém pode perguntar, mas eu já faço parte de 2, 3 grupos, um da família, esse agora da casa, não vou entrar em mais nenhum. Querido, você não tem problema em encher o seu celular desde que você faça uma coisinha simples. Simples mesmo. As devocionais de uma semana que forem enviadas a você, se você pôde ouvi-las, amém. Se você não vai poder ouvi-las, delete. Fique com ela durante uma semana para verificar se você pode ouvir, se você deseja e quer ouvir. E chegando no final de semana, delete. Até porque você pode encontrar todas elas depois no blog. A nossa missionária Vivian Lopes vai colocando no blog, na medida que ela tem possibilidade, dentro da sua ação missionária, dos seus afazeres pessoais também, ela vai colocando. Então você vai encontrar ali. É muito gostoso que as pessoas façam parte desse grupo e ouçam a devocional no dia em que foi enviada. Mas se você não teve a possibilidade, depois você pode encontrar no blog, tá bem? Então esse é o recado que nós damos a vocês. Vamos mandar 2 devocionais hoje, porque amanhã o nosso intento é completar a revisão de um material para liderança que preparamos. E eu preciso me dedicar ao término, a finalizá-lo. Quero me concentrar nisso. E inclusive a pastora também, nesses próximos 3 dias, nós vamos definir que a pastora está querendo entrar com um livro da Bíblia, eu vou entrar com outro, a missionária vai concluir Joel, então vai ser bênção sobre bênção. Convido você a participar do grupo de WhatsApp Santidade Bíblica, ele é interdenominacional. Tá bom? Essas são as 3 palavras que eu quero dizer. Gratidão, mais uma vez, por 4 anos, gratidão por esse grupo de celebração do carinho, da unidade no grupo de WhatsApp da Casa da Juventude Metodista, gratidão pelos 30 anos que vamos celebrar o ano que vem. E hoje você vai receber 2, ouça quando puder. E saiba que a partir de agora, então, nós não vamos mais mandar para o grupo. Só peço essa gentileza ao Paulo e a outros que estiverem ouvindo, de transmitir para as pessoas, se elas desejarem, também vão fazer parte desse grupo Santidade Bíblica. E não vão lotar o celular, é só deletar uma vez por semana ou 2 vezes na semana, e aí você não fica sobrecarregado. Tá bem? Muito joia, ação de graças, gratidão a Deus. Hoje, dia da ação de graças, dia de ação de graças. Bendito seja o Senhor. E nada mais oportuno do que esses 2 salmos que vamos enviar para você. Vamos enviá-los separados. Um primeiro inteiro do 149 e um segundo inteiro do 150, mas os 2 são pequeninos. Tá joia? Então, que Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar com o Salmo 149, mas antes uma palavra encaminhada a nós. Faça como o apóstolo Paulo, que disse: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. O Everson deseja a bênção para nós e eu repasso o meu desejo de que Deus abençoe a todos. A leitura do Salmo 149 agora. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se o Senhor e alegre-se Israel, perdão, no seu Criador. Os filhos de Sião exultem em seu rei. Louvem seu nome com danças, cantem seus louvores com pandeiro e cítara, pois o Senhor se compraz em seu povo. Ele coroa de vitória os humildes. Regozijem-se nessa glória os fiéis e cantem jubilosos o dia todo e ao deitar. Altos louvores a Deus estejam sempre em seus lábios, em suas mãos a espada de dois gumes, para exercer vindicação entre as nações e castigo sobre os pagãos, para prender seus reis com grilhões e com algemas de ferro seus nobres, para executar contra eles a sentença escrita e assim, em esplendor e felicidade, louvá-lo-ão todos os seus devotos. Louvado seja o Eterno! Aleluia! Glória a Deus, irmãos e irmãs, por esse Salmo 149, que é um hino de vitória, é um hino de louvor a Deus e, por que não dizer, um livro de ação de graça também, um capítulo, estou falando livro, é capítulo, um capítulo de louvor, um capítulo de vitória e um capítulo de gratidão a Deus por aquilo que ele realiza em nossas vidas, por aquilo que ele realizou no povo de Israel, no passado, até hoje, aquilo que ele realiza na vida da igreja, corpo vivo de Cristo, e vai continuar realizando eternamente. Há três destaques apenas, irmãos. O primeiro está no versículo 1. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Esse salmo, irmãos e irmãs, é posterior ao exílio da Babilônia, tá bem? Mais uma vez eu repito para outros que não têm nada a ver com esses grupos que eu mencionei, mas que estão começando na vida cristã agora, estão iniciando a vida na fé. Então esse salmo é chamado pós-exílico. Ele presta louvores ao Senhor pelas grandes honrarias concedidas a seu povo. A Israel, Deus outorgou uma honra com dois lados: a salvação, na realidade e na promessa, e o privilégio de servir ao Senhor na execução final do juízo de Deus contra as potências pagãs mundiais. Preste atenção no que estamos vivendo e o que Deus promete fazer e abençoar Israel, desde o passado até hoje, e assim será, até a volta de Jesus. Então, é um juízo contra as potências pagãs mundiais que atacaram impiedosamente a cidade santa, Jerusalém e o reino de Deus. Israel será o contingente terrestre do poderoso exército universal do Rei dos Céus. Salmo 68, 17, Josué 5, 2 Samuel 5, 2 Crônicas 20, Abacuque 3. Então são vários textos de referência. Esse penúltimo salmo do Saltério marca o Saltério como o livro de orações do Antigo Testamento, após a leitura e meditação em algum dos salmos. Mi iten mitzion yeshuat, Israel beshuv Adonai shevut amo, Yagei Yaakov ismak Israel, utshat tzadakin mi Adonai, mauzan beetzara, vayazeren Adonai, vayfalten yefalten, merchaim veyoshien ki shasuvo, que possa em breve vir de Sião, de Sion, a salvação de Israel, quando fizer o Eterno retornar seu povo do exílio, exultará Jacó e alegrar-se-á Israel. A salvação dos justos provém do Eterno, seu baluarte para os momentos de aflição. O Eterno os ampara e liberta das mãos dos ímpios, o salva pela fé que nele deposita. Então, aqui nós temos o primeiro destaque. O segundo destaque está no versículo 4. Pois o Senhor se compraz em seu povo. Ele coroa de vitória os humildes. Irmãs, irmãos, a graça salvadora do Senhor só pode habitar o coração humilde, que não confia em seus recursos pessoais para conquistar a benevolência e o favor do Altíssimo. Somente os salvos podem louvar a Deus pelo presente do maravilhoso resgate e coroa da vida eterna. São inúmeros textos, eu só vou mencionar um capítulo. Salmo 147, Isaías 55, Isaías 60, 61, Abacuque 12, Apocalipse 14, Apocalipse 15. Quem deseja se aprofundar, estão aí os capítulos. Esse versículo pode ser assim transliterado. Ki rotze Adonai amo yafer anavim bishua. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O terceiro destaque está no versículo 5. Regozijem-se nessa glória os fiéis e cantem jubilosos o dia todo e ao deitar. Irmãos e irmãs, a salvação é o dom de Deus, capaz de conceder nova vida ao cristão, nova vida ao crente, vida repleta de atitudes santas e que glorificam o nome do Senhor, expressas durante todas as horas do dia por meio de atitudes práticas. Essa salvação evoca também orações e cânticos de louvor à noite. Salmo 42, 8, 63, 6, 77, 6. Irmãos, agora o texto diz que o Senhor nos abençoa, abençoa aqueles que creem e vivem uma vida santa. Como é gostoso olhar para a sua própria história, tenho certeza que a grande maioria dos irmãos, irmãs, e verificar que a grande tônica da sua vida, grande marca da sua vida, foi o processo de santificação, a salvação de Deus e a posterior santificação, uma vida abençoada, uma vida em santidade, uma vida repleta de atitudes santas que glorificam o nome do Senhor. Não é o que eu canto, mas é o que eu vivo. E nós expressamos também cantando ou orando em todas as horas do dia e em todas as nossas atitudes. Louvado seja. Ah, pastor, mas houve um momento na minha vida, ou dois, ou três, e em que eu me distanciei de Deus e pequei. Meu querido, o bom é saber olhar o todo, a extensão da obra de Deus na sua vida, desde que ele te salvou até agora. A Bíblia diz que todos pecaram. Então não é só você, eu também, outros. E às vezes esses foram pecados mais internos, por exemplo, de indisciplina, de falta de oração, de falta de devoção a Deus, de falta de comunhão com os irmãos, às vezes mais questões mais internas da sua vida, e que ficaram na interioridade. Tudo é interno, né? Só que uma série de aspectos ficaram na interioridade e ninguém viu, mas você olha para si mesmo, sabe e diz, ah, eu estou sendo contraditório. Não, olha a extensão da obra de Deus. E o mesmo Deus que te salvou, que te santifica, é o Deus que te justificou. Significa justificado pela fé, teremos paz para com Deus. Ser justificado significa ser perdoado, ser tornado justo. Então, a obra da cruz, ela não só é uma obra que expia o nosso pecado, mas ela nos traz de volta, após a aceitação do Senhor, a condição de santo, de separado do mundo. E mesmo que tenha ocorrido um pecado, e ou dois, ou dez, se você sinceramente confessou o seu pecado, às vezes não são internos, foram coisas que nasceram na interioridade, mas saíram da interioridade e se tornaram públicos. E às vezes você pode olhar para isso e dizer assim, ah, então essa promessa que está aqui no Salmo não é para mim. Não, é para você. A obra de Deus é completa. A graça de Deus, quando você ainda não tinha nem condição de aceitá-lo, porque estava separado dele por delitos e pecados, é como o vale dos ossos secos. Ele te deu a vida suficiente ou a possibilidade suficiente para dizer sim ou não a ele. Essa graça começa a operar previamente. E depois de você dizer sim a Deus, Deus te justifica de todo o pecado. Todo o pecado. Estamos falando lá do pecado original, mas estamos falando no varejo também. Qualquer contradição de nossas vidas, né? A única coisa que eu sempre recomendo é para você não ser cínico. Não se deixe levar por isso. Ah, eu peco, confesso, peco, confesso, peco, confesso. Não, pecou e Deus, o Espírito Santo, te convenceu que aquilo é pecado e deixa ele tratar você desses pecados. Deixa ele mudar a tua mente. Deixa ele mudar teus valores. Deixa ele fazer com que você volte para o caminho para que você experimente dessas promessas. Essa graça preveniente, justificadora, te põe na condição de sem pecado. Jesus disse, está consumado. Quando você foi tornado justo, não é que você não pecou nunca, nem vai agora nunca mais pecar. Mas é que Deus te concedeu absolvição do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e te colocou num outro patamar, e ele te disse, agora o teu nome é justificado, e você consegue isso pela fé, né? Pelo ouvir da palavra, porque a palavra vai gerar fé, e assim vocês sabem disso. Então, a graça operou de modo preveniente, depois justificou você, depois ela salvou, confirmou a salvação, está consumado, você está salvo por Deus. E a menos que você, no seu livre-arbítrio, diga não quero mais a Deus, não quero Jesus, não quero o Espírito Santo, a menos que você faça isso, Deus te considera justificado e o que ele vai fazer é tratar as áreas da nossa vida onde nós somos vulneráveis. Ele vai tratando área após área. Posso te dizer isso, desde 1985, ele foi tratando algumas coisas assim que eu me converti, coisas daquele período de juventude, e depois ele foi tratando outras, muitas vezes que não vieram à tona, coisas interiores que não vieram à tona. Depois ele tratou coisas interiores que vieram à tona. O que importa, meu querido irmão, é que Deus tratou. A graça é preveniente, é justificadora, é salvadora e a graça é santificadora. Ela vai santificando você. E a graça um dia é a mesma graça, mas ela operará o processo de glorificação eterna. Já somos corpo glorificado de Cristo? Já, é como o conceito do reino de Deus, já e ainda não. Já somos corpo glorificado de Cristo, corpo vivo de Cristo, já somos. Mas ainda não completamente, ainda não completamente. Nós seremos completamente glorificados quando tivermos um corpo celestial, um corpo glorificado, quando não houver mais nenhuma chance de pecado, não houver mais nenhuma lágrima, nenhuma dor, não houver mais nada que nos separe da presença e da glória de Deus. Que Deus te abençoe e que você experimente a maravilhosa graça de Deus que opera tudo isso em você e você que recebeu essa graça, você é parte desse povo jubiloso que participa da presença do Senhor, você se regozija nessa glória de Deus, você se regozija como fiel seguidor de Jesus, você canta, você é jubiloso o dia todo e ao deitar, porque você foi justificado. A graça te alcançou. Aleluia. Justificado, salvo, glorificado e ainda será glorificado plenamente. Isso não tem como ser operado agora. Só com um novo corpo, um novo nome, só na dimensão da eternidade. Bem, esse é o terceiro destaque. A salvação concedeu uma nova vida para você. E o quarto e último destaque, versículo 7, para exercer vindicação entre as nações e castigo sobre os pagãos. Já expliquei uma centena de vezes, estamos no Antigo Testamento, ainda se tratava da luta direta. Depois do Novo Testamento, Jesus nos ensinou a amar os inimigos, a interceder, né, a caminhar uma segunda milha, a amar, e nos explicou que a dimensão da luta se dá de fato e de verdade no Espírito. Nossa luta é espiritual. Pastor, mas agora mesmo está acontecendo uma grande batalha entre Israel, a faixa de Gaza, eu posso lhe garantir uma coisa. Deus ama todas as pessoas. Deus quer salvar a todas as pessoas. E Deus tem uma aliança com Israel. E jamais frustrará essa aliança. Jamais. Agora, não é só por ter nascido israelita ou judeu que ele está salvo. Não. A partir de Jesus, nós temos a clareza que não é só pertencer a uma etnia. Ele precisará reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Agora, independente dos que vão aceitá-lo ou não, a obra de Deus para com Israel, a aliança de Deus para com Israel até o fim dos tempos, até a volta de Jesus, até os 12 mil de cada tribo saírem pelo mundo inteiro evangelizando, a missionária já ministrou Apocalipse para nós, totalizando 144 mil, né, os judeus que vão sair pelo mundo evangelizando outros judeus e dizendo o Messias é Jesus. Até que isso aconteça, na volta do Senhor, essa aliança não termina. Eu posso até afirmar para você que essa aliança é eterna, sem dúvida nenhuma. Mas ela será eterna, não só para quem nasceu. Ela será eterna para aqueles que permanecerem em Israel, ou seja, aceitarem o Messias de Israel, que é Jesus Cristo. Mas no passado, quando ele ainda não tinha vindo, essa bênção da aliança já estava liberada. E Deus já abençoou essa nação de modo maravilhoso, extraordinário, assim como tem feito ao longo dos milênios. Eu encerro essa nota dizendo: o amor justo e leal de Deus tem duas facetas, misericórdia e perdão, aos que humildemente recebem sua graça salvadora. Eu já disse, toda a operação da graça, né? E particularmente a graça salvadora, e vindicação, retribuição punitiva, em hebraico nekamã, contra os ímpios e arrogantes, que procuram destruir seu povo e ridicularizar sua palavra. O Antigo Testamento está repleto de considerações sobre o castigo divino. Salmo 58, Salmo 79, Salmo 94, Números 31, Deuteronômio 32, Segundo Livro de Reis, capítulo 9, Isaías 34, 35, 47, 59, 61, 63, Jeremias 46, 50, Jeremias 51, Ezequiel 25, Miqueias 5. Irmãos, são centenas de textos onde Deus vai mostrar o seu amor justo, leal, a sua graça salvadora e vai demonstrar a fidelidade e a aliança com o povo de Israel. Então você não tenha dúvida. Eu não estou aqui, nós não devemos ficar levantando bandeira A ou bandeira B, mas eu quero dizer para você que essa aliança de Deus com Israel, ninguém quebra. E essa aliança continuará até Jesus voltar como oportunidade para que eles reconheçam o Messias e para aqueles que reconhecerem, permanecerá eternamente. Louvado seja Deus. Entretanto, por isso que eu disse da batalha espiritual, no Novo Testamento as nossas armas são outras. Nós aprendemos então que a nossa luta é espiritual. Devemos nos revestir do poder do Espírito Santo e vencer a fraqueza da nossa própria carne e as investidas dos exércitos de um inimigo ainda mais cruel e voraz do que você está vendo agora, assistindo nesses dias, infelizmente. Um inimigo muito mais cruel e muito mais voraz. Quem é, pastor? O diabo. O diabo. Esse é o nosso inimigo. Então, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, capítulo 10, versículo 4, Efésios 6, Hebreus 4. Por isso, irmãos e irmãs, a participação da Igreja de Cristo e, portanto, dos cristãos, no castigo divino final contra as nações pagãs do mundo, está reservada para o momento derradeiro do dia do Senhor. E não tem como escapar disso. Se levantou contra Deus, levantaram-se contra Deus, contra o povo de Deus. No início, já disse, o povo de Israel, depois, a partir de Jesus, não só o povo de Israel, mas os gentios também foram enxertados na videira verdadeira, que é o Senhor. Nós estamos com uma missão desde agora e vamos fazer parte do momento em que o Senhor estiver estabelecendo o juízo final e o castigo daqueles que se levantaram contra Deus e o seu povo e as nações pagãs que se levantaram contra Israel e contra a igreja, porque ainda haverá muito levante, não só contra Israel, mas contra a igreja. Está reservado um momento específico para todos que creem no Messias de Israel, Israel como povo e depois o corpo de Cristo, e que de dois vão se fazer um só, está reservado o momento derradeiro, o momento do dia do Senhor, 1 Coríntios 6, 2 e 3. E esse momento é o momento onde nós participaremos com ele na deliberação que ele fará do juízo final. Portanto, é hora de nos arrependermos dos nossos maus caminhos e nos convertermos a Deus, e jamais ficarmos levantando bandeiras que são contrárias ao povo de Deus, ao povo que Deus tem aliança, e também levantando bandeira contra os propósitos de Deus, contra os valores que estão na Bíblia Sagrada. Então nós temos que tomar uma posição. De que lado você está, como diz um cântico? De que lado você está? Se você está do lado de Deus, isso tem implicações morais, éticas, né? Éticas, morais, comportamentais e de toda uma vida. Mas, para tanto, é preciso que você firme a sua aliança com Deus, porque Ele tem aliança conosco. Agora, nós precisamos nos manter nessa aliança com Ele. E encerro dizendo, regozijem-se, regozijemo-nos hoje nessa glória. Nós que somos fiéis ao Messias, procuramos andar fiéis ao Messias, cantemos, jubilosos, o dia todo, e ao deitar, e aguardemos esse momento da volta do Senhor Jesus. A Ele seja dado todo louvor, toda honra, toda glória, e esse Salmo 149 é um hino de vitória e louvor a Deus. Para finalizar essa primeira parte do Salmo 149, leio para você. O Deus eterno deve ser louvado. Cantemos a Ele uma nova canção. Irmão, nova canção não é uma nova composição, não é uma nova música que foi feita. Uma nova canção é fruto de um novo coração, um coração que é rendido a Deus, que se prostra em adoração diante do Senhor. Então cantemos a Ele uma nova canção, fruto de uma nova vida, que seja fruto de um novo coração rendido no altar de Deus. Todos os adoradores devem se reunir para louvar ao Deus fiel e alegrar-se por causa do Criador. O povo de Deus se alegre e glorifique com danças, pandeiros, harpas, outros instrumentos. O Senhor se alegra com o seu povo e dá graça aos humildes, coroando-os com honra e êxito. A comunidade dos seguidores de Jesus deve cantar alegremente, por ser a mais do que vencedora. O exército de Israel deve celebrar em alta voz e manter em seu coração a palavra do Senhor, que é a espada de dois gumes do Espírito Santo. Que o mal seja derrotado e seus representantes castigados, a fim de que o testemunho da santidade seja a grande bandeira de vitória do povo de Deus. Recebamos a bênção, e eu repito, você vai receber também, juntamente com este, o Salmo 150 daqui a alguns minutos. Só vou separar para facilitar a organização da missionária Vivian no blog. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a unção, o poder, a aliança do Espírito Santo, o Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor com Israel, com a Igreja, corpo vivo de Cristo. Ah, que a graça, o amor, a unção, o poder seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.